Charlotte pode efetuar um desvio de 20 graus à esquerda para liberar a formação. Sim, meu nome é Espírito. Vitor Charlotte Hotel. Está livre o desvio, Vitor Charlotte Hotel. Do ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Cabeceira no 7, Mike Eco Juliette. Siga na linha litoral, reforça outra vez de Vera Cruz. 2020, ingresso brasileiro. Controle, o ATSA mantém sua escuta? ATSA cargo. Oi, direto Romeu Fox 018 da presente. Chamando o Centro Recife em 12685, alternando 12545. Positivo Romeo Fox 018 da presente e o Centro Recife 2685-2545, muito obrigado, uma boa tarde. Estabiliza aí a linha se avistando, voo no 648. Também estou ouvindo no 836, no 648. 48, obrigado, volta a voz, senhor. Tarde, voo no 648, trem baixado e checado. 648, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, o vento 140 graus com 109. Livre pouso da 10, voo no 648. Cuidado, comandante, copiado. Procedente Aracaju. Prossiga no litoral, reporte Praia do Forte. Controle, o Charlie Hotel está aqui, vindo 4000. Na presente, morte de a prosseguir visual. Copiado, Vitor Charlie Hotel, plano de voo modificado ao 1753 Ulu. Desça com referências visuais para 1.500 pés na proa da rotatória. O altímetro 1020. 1.500 rotatória com benefício. Carretão. O Alfa da presente, a proa da rotatória está livre. A presente, proa da rotatória, aqui no Vivor Alfa. Tango Mike Eco Juliette, fica atento à esteira do Boeing 737 que pousou na 10, está livre a decolagem da 17, o vento 150 graus com 10 nós. O 1648 no solo de Salvador 55, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. Direita 19-648. QNH 1020 on both arrival. This is Portugal 021. On the speed, QNH 1020 on both arrival, Portugal 021. 021, that's correct. Salvador Goro 648, livrou. Goro 648, prossiga via Alfa. Juliette, portão 3, está autorizado. Alfa Juliette para 3, 648. Patango Mike Eco Juliette, decola aos 5.6, controle agora 120.8, bom voo. 1208. Bom voo. Puxa, 6213. Chame agora o centro Recife, 1251. Alterna 3325. Recife 251, alterna 3325, chanela 6213, boa. Boa. Boa, chanela 6326, desça para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2000 descer autorizado ILS X-Ray, formará estabilizado, 6326. Boa, chanela 6142, nível 160. 42, confere, chame o centro Recife. 12685, alterna 12545. 2005, 2545, obrigado, 6142. Controle Salvador, boa tarde, é Papatã, Mike Eco Juliette, saída Coral. Mike Eco Juliette, contato radar na decolagem, passando no 1600 pés, está presente o voo direto Coral. Livre ascensão 1100. Na Pro de Coral, ascensão para nível 1100, Mike Eco Juliette. Toroxa 6314, boa tarde, transfere dentro aqui. Toroxa 6314, boa tarde, excelente identificação, na chegada Mari, desça para 3000 pés, o altímetro no 020. 3000, 1020, tem possibilidade de voar, tá? Controle copiou, 6314. Mativo, estamos analisando o número. Mantém o perfil da chegada Mari. Poxa, né? 6314. Deixa, Mateus. Liga na Vibra Alfa, na prova da rodatória, visual com campo. Liga na Vibra Alfa, chame torre, 1-8, decimal 6. Liga na Vibra Alfa, chama torre, 1-8, decimal 6. Salvador, Papa Rubens da Vibra Alfa, na prova da rotatória, visual com campo. Papa Rubens da Vibra Alfa, o ajuste 1020, autorizado final da 17, reporta final de 3 milhas, cabeceira 17, em Vibra Alfa. Vibra Alfa, reportará na final de 3 milhas da 17. Time táxi. Vai chamar 4065. Chané 6314, voe direto ETAP, desse mantenha 3000. Chané 6314, controle. ILS visual para pista, 6320. Chané 6326, torre 1186. 186, grato, 6320. E Salvador, boa tarde. O Chané 6326. Chané 6326, boa tarde. Final da 1-0, tráfego já avistado, cheque 3. Machado, travado, 6326. Ciente, o Chané 6326, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-40 graus com 1-2 nós. Livre pouso na pista 1-0, para o Chané 6326. Índia November Alpha Controle. Falcon Campo, Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, mantém a regra de provisório, chame torre 1186 para ingresso de tráfego. Papatango, Victor Charlie Hotel. 18,6, grata, né? É o Olimpo 01. Olimpo 01, controle. Mantendo uma centena agora na radial 145, 30 milhas, está no ideal de descida para o regresso. Gente, vai prosseguir para tráfego instrumento ou visual? Tráfego visual. Então deixa para o estudo de tráfego, para inicialmente setor da setor da Praia do Forte, aguardando para prosseguir daqui a pouco para o buraquinho, Olimpo 01. Positivo, descendo para a altitude de tráfego, em direção à Praia do Forte, Olimpo 01. Controle Salvador, muito boa tarde, 35491 no Ciente da Quebec, na sua escuta. 35491, atende a educação, desce e mantenha o nível 050, voe para Ponte, para a chegada da Ponte, aguarde a Alerta X-Ray. Ajuste no 020, 354, mais um, sem identificação. Para o 050, identificou na bomba, vai voar direto o ponto da presente para XB, 5491. Final de 3 milhas, vamos sete, Índia November Alpha. Sente, o Papa Romeo, Índia November Alpha, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. Tarde, azul 4462, Quatro Quebec, nível 1970. Azul 4462, acende a indicação, desse mantém 060, autorizado a chegar na mar, guarde o LS X-Ray, ajuste no 020, azul 4462. 060 na mar e com 1020 no altímetro, 4462. 121, décimo 9. Direita, 1219, 6320. 3, 1, 4. Oi, direto Duna, desse mantenha 2000, autorizado final LS X-Ray. Duna 2000, 6314. Estimativando direto Duna. Direto, direto Duna. Salve Salvador, 4095 da Azul para o TAC, com 1,05 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando com o fim. Autorizado até o ponto de espera, torre 18,6, ajuste no 020. 1,020, até o ponto de espera, ajuste no 18,6, 4,065, Brasil, boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde, Juneiro 6,326. Juneiro 6,326, prossiga via Alfa Juliette, portão 01, Alfa e Juliette. Final sharing 3,000 feet, case of losing communication, bearing 1-0 to... para a Elian, watch over, 0-1. 4462, desse mantenha 5.000. 5.000 com 1.020, azul 4462. Gol 907, sem identificação, desse mantenha o nível 060, autorizado de chegada a ponte, aguarde o LS X-Ray, ajuste no 020, gol 807. Gente, baixando para 060, com 1020, gol no 807. Bravo que Luiz, chame torre 118, decimal 6, para ingresso de tráfego, Bravo que Luiz. O Charlie Hotel está livre, o pouso na pista 17, o vento 140 graus com 09 nós. Desce, Vitor Charlie Hotel. Azul 4065, boa tarde, a linha decola da 10, o vento 140 graus com 09 nós. 9 decola da 10, 4065. O Índia November Alpha considera o solo ao 06, aguarda para reingresso na pista na Quebec. Aguarda para reingresso na pista. entendeu que irá importar na rotatória o exército 20 com ANA. Afirmativo. Batalhão Bravo que Luiz, que o ajuste 1020 dá presente autorizado final da 17, reporta final de 3 milhas, cabeceira 17, Bravo que Luiz. Vitor Charlie Hotel no solo 06 com o pátio. Tá livre à direita até a Baeté, tem uma boa tarde, Vitor Charlie Hotel. Leia, compação. Olimpo 01. Olimpo 01. Tá pronto. Conforme instruções, aguardando para prosseguir pelo litoral. É Portugal 021, reduce 170 knots. This is speed 170 knots, Azul 4462, deixe mantenha a altitude de 4000. 4462. Reduza 250 nós. 021, turn left heading 130, report establishment localizer. Left heading 130, report establishment localizer, now 021. Do 4462, se vetou para sequenciamento número 3, esquerda proa 010, se houver falhas, foi para Simbra, na marcação 080, azul 4462. Confirme para o 4462. Esquerda agora, pro norte, limite ao localizador, azul 4462, limite ao localizador. Esquerda, norte, limite ao localizador, 4462. Lá, 021, clear, descend mantém 2000. Lá, 62, descend mantém 3000. 3000, azul 4462. Exército Brasileiro 2020, chame torre 1186, vai no ingresso tipo de tráfego. Chama na torre o 2020. Controle Salvador, bom, boa tarde, ó. 4065 Azul, na Baó, passando 2 e provante. 4065, contato, vai manter nível 360 na Sahel Leda, após direto bridge. 360 na Baó, Leda e depois direto bridge, Azul 4065. Chané 6314, chame torre 1186, bom pouso. Azul 4462, intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, desse mantém a altitude de 2000, limite agora a marcação no 20. A sua altitude de 8000, informe a razão de descida. Vai para 2000 pés, vai ultrapassar o curso, azul 4462 com 1900, sem razão de descida. Certo. Limite agora será a marcação no 30 de Simbra. 130 de Simbra, 4462, está incrementando a razão. Certo. 5491, desse mantém a altitude de 3000. Para 3000, 5491. Olimpo 01, está ali, prossiga agora direto para o setor da rotatória, Olimpo 01. Presente esquerda, aprona a rotatória, Olimpo 01. Afirmo. Curve agora à direita na Pro 160, reposta no localizador estabilizado. É o Rádio Cliff, Fine Approach, Portugal 0821. Azul 4462, direita proa 150. Direita 150, 4462. Setor norte, 500 pés, aguardando para gerar base. Sim, tio Exército Brasileiro 2020, estou com uma aeronave da Avianca. Agora, final da pista 10, tá visual com tráfego? Ainda negativo. Sim, tinha o tráfego Airbus da Avianca, agora final de 2 milhas, cabeceira 10. Mantenha a perna do vento da pista 10, reporte visual com tráfego, Exército Brasileiro 2020. Visual com tráfego, manter a perna do vento. Tem condições de aproximar direto para te militar sem interferência com a final da pista 10, Exército Brasileiro 2020? Negativo, vai manter a perna do vento. Bravo, que Luiz, que no solo aos 1-2, autorizado backtrack, reporta vibrando, parte 4. Pouso pistão no zero, vento 130 graus, 139. Vente livre, pouso na 34. Tower, boa tarde, é Portugal 021, 0 Charlie, 0. É Portugal 021, good afternoon, continue your approach, stand by, land clear, runway 10. É Portugal 021. Tower, localizador 4462. IP 5491, no seu vetor sequenciamento, curva direita na proa 230, descendo para 3000, observa falhas, foi para Simbra, na marcação 120, trip 5491. Direita proa 230, caso de falha para 3000 pés, em caso de falha, marcação para Simbra 130, 5491. O Exército Brasileiro confirmando o vento, agora 140 graus com 12 nós. Gente, 20. Chané 6314 no solo 13, libera a direita, chama 121, décimo 9. 219, obrigado. Gente, bravo que Luiz. Exército Brasileiro 2020, condições de agilizar? Demativo. Tem o A330 agora perto de Portugal, a 1 milha no marcador externo, agiliza, Exército Brasileiro 2020. Agilizará. 01, já ingressou no continente, está na proa da rotatória. Afirmativo. Aguarde transferir as comunicações com a torre, Olimpo 01. O 01 está mantendo, ou melhor, está descendo para 1000 pés, com o 020. Sente. Salvador, o Chilene é 34. Colocopia, o 634. Primo 634, táxi via Alfa, após Juliette, portão 05, boa tarde. Alfa, Juliette, 05, obrigado. Gente, Exército Brasileiro. Portugal 021, stand by, ready for us. Descendo para 2000, estou autorizado a ver. Curva na esquerda, 140, descendo para 2000, trip 5491. Afirmativo, irá seguir tráfego para sua frente da Azul, tem um Embraer 190, está sua frente aí a 5 milhas e meio. Seguindo tráfego da companhia, o 5491. 1807, seu vetor, sequenciamento, número 4 na aproximação, curva à esquerda, na proa Cuijo. Curva direita na proa 230, desse mantém a 3000. Se houver falhas, vou ir para cima na marcação 20, com 1807. 1807. Olimpo 01, chame torre 118, decimal 6, para ingresso de tráfego. Temos sequenciamento agora de 3 aeronaves. Acredito que será previsto um 360 pela direita com a torre, ok? Chame torre 118, decimal 6. Olimpo 01, chama agora a torre 286, está se aproximando da rotatória. Sim. O Azul azul 4462, já estabilizado o localizador, avistando a 10. Complete a aproximação, torre 1186, tem bom pouso. Completa com a torre 1286, 4462, muito obrigado. Azul 4065, chame Recife agora na frequência 1251, alterna 33.25, azul 4065. 251-3385, azul 4065, obrigado, boa semana. Boa viagem. O TRI pode interceptar o LOC, está presente? Afirma, autorizado final do procedimento LS. Gente, TRI. Com 807, o limite agora será marcação 100, com essa marcação 1905, e redução para 1709, descendo agora para 2000 pés. 2000, para 170, é isso? Afirmo, irá seguir aí uma T-72, que está à sua frente já 5 milhas. Ok, mantém a proa. Sim, mas mantém da proa, será dar mais um vetor para antecipar o localizador. Limite a marcação 110 de cima. Estação de pouso, pista no zero. Continua, 4462. Boa, 195. Esquerda, 195, gente. Exército Brasileiro 2020, frequência livre, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, é o TRIP 5627, sim, é de formação Quebec. Tango Mike, é com o Juliette. TRIP 5627, Aracaju, tem 190, solicita outro nível? Afirmou, 150 para Aracaju, TRIP 5627. 150-150, Aracaju está autorizado, TRIP 5627 via Golf 677, decola da 10 com curva à esquerda, na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5140, controle 120.8. Direto autorizado nível 150 para Aracaju, essa ideia Puca, após Puca, Jamo, após Aracaju, decolada 10 com curva à esquerda, transponde 5140 e o controle 120.8, TRIP 5627. TRIP 5627, chame o drone para o pushback. Então, para o ponto e para o pushback, o TRIP 5627. Salvador, Xanel 6321, autorização Brasília 380. 6321, boa tarde, informação Quebec. Deu 320 autorizado, aguarde com a nação 38. Cliente, aguardando, série prevista, Arbor? Arbor, Elefa, após.